durante algum tempo editou discos dessa forma, salvo erro, desde há 2 ou 3 para cá, que assina só mesmo Matt Pond. Este novo chama-se The Lives Inside the Lines in Your Hand, e por aqui ficamos com aquilo que poderemos considerar o hit single Love to Get Used. O início de mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, e tal como Henry Rollins dizia no seu programa televisivo, Don't Move. Bem conceituada do rock and roll norte-americano, que nos últimos anos se tem dedicado mais à produção do que à criação musical, mas eis que finalmente Bobby Harlow com os seus The Go regressam com este novo disco que se chama Fiesta, através da Berg Records, a editora que Mr. Harlow tem estado mais ligado. Deste mesmo Fiesta, 2 temas em destaque no início desta primeira hora de Orelha Extra. Escutamos Inside the Hole e já soa Action Man, The Go. How can a man regresso dos The Go, novo disco Fiesta, e com uma excelente secção rítmica, baixo e bateria, ficamos com Inside the Hole e Action Man, e o regresso também de uma outra figura muito querida por aqui, e até admira que nos primeiros meses deste novo ano não haja novo disco, ou admirávamos-nos se não houvesse novo disco para Dan Melcher. O novo chama-se CCD Music. Vamos ficar com Fatima e Amertoz. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. There is not a live cockroach, but I'll just please this out. Well done, Fatima. Bit off putting now, innit? Did it go up there straight away? Yes. You felt it go straight out. I was trying to sniff it out. Listen, well done, you. And you caught with that remarkably well. You really did. We'll be right back. magnífico Dan Melcher com um novo trabalho neste, ou melhor, no primeiro trimestre deste 2013, apesar de só agora por aqui começarmos a divulgar e já iniciamos o segundo trimestre, saiu mesmo nos três primeiros meses do ano. Chama-se CCD Music e ficamos com Fatima e Amertoes. E continuamos com o francês Mascara Snake. We are not happy behind a screen. We are poor and dangerous, and we Pacom Janty, enquanto Mascara Snake, na cassete saída através de Zeon Light, Lonely as a Cloud. E novo trabalho para o quarteto nova-iorquino, Mostly Other People Do The Killing. We'll be right back.

gravado em 2008, na altura desse incontornável Dragging Dead Deer Up a Hill, e somente editado agora em 2013, este álbum The Man Who Died in His Boat, para Liz Harris, aliás, Grouper. Ouvimos por aqui, esta que é ainda a primeira das duas horas de Orelha Extra, o tema Clouds in Places, e salvo erro, esse mesmo Dragging a Dead Deer vai ter reedição este mês de Abril. Agora a menina Carmen Villain a estrear-se com Sleeper. Soft to the touch, caring won't let the words to cut me. Don't she fall from me, she says, as she blindfolds her eyes. Seek out, seek in, breathe frost, yeah, life is sin. Carmen Villain é o nome que está na capa do disco, mas a menina norueguesa chama-se Carmen Ilstad e conta nesta estreia de título Sleeper, com a colaboração de muito boa gente como Emil Nicolaisen e Prince Thomas. Por hoje ficamos com Life is Sin. Save till you made the carousel. And you'd be dumping all your hoarded, cause they didn't mean more than a bunch of props on stage. You might even find some new ones after jetting off to Stockholm by Adelaide, where you'd rearrange your past and merge with each new twist that came. Or you'd touch down, then you'd shut down and leave before you'd stay. Soothed only by a hope that the world wouldn't cope without you long. But all plans are just on hold, I'm told, until your afterglow is gone. Everybody shuts out front, waits there on the street, like some postscript might ensure the whole thing don't repeat. Or give me back my upper hand, or give me back my second chance, or give me back my evil. Guaranteed stays with me. Oh, everything you did just kept you, boy. And everywhere you wandered was a substitute, a decoy. Overdressed, overdrunk, volunteering last night's footprint on your face. You knew you were trespassing, cause you lied about your age to anybody that would hear you out. Oh, while all your smoke screens lean from range and train their way south, but this birdhouse migrates to another thing. You ever find your way out of it? Any snakes, I knew you're the scandalous daughters, but fantásticos australianos de Drones, é mais um grande disco, agora aumentados para quinteto, chama-se I See See With, o tema foi They'll Kill You. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Thank you. Esta primeira hora de Orelha Extra com Drones de Nicole Mooley, Drones and Viola Part 1, Material in D, Drones and Viola Part 3, Material with No Tricks e Drones and Viola Part 4, Material in a Long Cadence. Mesmo até ao fim, tempo ainda para ouvirmos os escandinavos Yast do álbum em nome próprio. Pelo menos o tema Heart of Steel. Don't belong. Tell me something that I haven't heard. future was a fake, a big mistake. I thought this was for real, my heart ain't made of steel. Don't find a word to say, I love you. Sábados, entre as 21 e as 23 horas na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Thank you.

Histórica formação de Hoboken, New Jersey, os Yola Tango do recente Fade foram Is That Enough e Well You Better. You don't really Há cerca de 3 anos atrás, mais coisa menos coisa, a editora Burger Records teve uma excelente ideia voltar a reeditar no formato original, em cassetes, o trabalho dessa grande banda britânica liderada por Martin Newell, que contava com a ajuda do seu braço direito Nelson, os Cleaners from Venus. Na altura passámos por aqui essas mesmas cassetes. Entretanto, o ano passado a editora nova-iorquina Captured Tracks resolveu seguir as pisadas da Burger e deu-nos 3 discos em vinil dos mesmos Cleaners from Venus. Na altura, a Burger lançou também outro projeto de Martin Newell, que surgiu a meio da vida dos Cleaners from Venus, os The Brotherhood of Lizards, e deitou cá para fora também uma cassete com o único álbum dessa formação, de nome Lizardland, e editado em 1989. Ora, é precisamente esse disco que por aqui se recupera. Já assim aconteceu a semana passada e hoje não foge à regra. Ouvimos Rusty Iron Sun, seguimos com Clockwork Train de Lizardland, os The Brotherhood of Lizards. I love to watch these fall gathering together in large, dark packs. There's a buzz going round, but it missed me out like the distant sound of a siren, which was too far away. I regret to inform I cannot be there for the latest storm in the teacup. There's a change from today. So get another driver for your clockwork train, 'cause I'm taking time out of mind. Get another driver train, I resign from your line. If I miss the alarm, I will just sleep in, 'cause it does no harm in the long run when the bandwagon's gone. If you scream out the date, it would make no odds, I would still be for my funeral. Please don't wait for too long. Get another driver for your clockwork train. I have done my time, Circle Line. Get another driver for your clockwork train. Recuperação para esta altura, aqui na Orelha Extra, para a histórica formação The Brotherhood of Lizards, álbum de 1989, Lizardland. E 22 anos depois, imagine-se, finalmente, novo disco para My Bloody Valentine. Música. sucesso dos My Bloody Valentine chama-se MBV. Ficamos por aqui, nesta hora de Orelha Extra com New You. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra. Spreading the gospel around here. Radio Freedom. Figuras absolutamente incontornáveis, com dois grandes discos que marcam indiscutivelmente 2013. Primeiro do Mali, Bassekou Koyaté, acompanhado pela Ngoni Ba, ele que vai estar ao vivo em Portugal no incontornável Festival de Músicas do Mundo de Sines, lá para julho. O seu último trabalho chama-se Djamako, desta vez escolhemos Djadjé, e de seguida Richard Thompson de Electric. Este, infelizmente, não se perspectiva concerto para o nosso país. The bills come in, round and round we go again. I come close. close, but I never win. I'm stuck on the treadmill. Another day of punching steel. Till my arms too numb to feel. Like a hamster on a wheel, I'm stuck on the treadmill. Tonight, just standing here. I went to sleep, I grabbed a beer. Now I'm stuck on the treadmill. Me and the robot working away. He looks at me as if to say, I'll be doing your job someday. Stuck on the treadmill. Every day from 9 to 5, others may be living, but me, I just survived. Me, I just survived. And jobs are going by the score, they're laying off 100 more. 20 years and they show you that door. I'm stuck on the treadmill. Strikes coming, trouble's brewing. Hotel's going to wreck and ruin. Next year, what'll I be doing? Stuck on a treadmill. Para mais do que uma vida, Richard Thompson no seu novo trabalho, Electric. Ficámos com Stuck on the Treadmill, orelha extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita e excelente ideia que teve Alive Natural Sounds voltar a reeditar os dois primeiros álbuns para Jerry Williams Jr., que assinava Swamp Dog. O primeiro saiu em 1970, chama-se Total Destruction to Your Mind, precisamente aquele que por aqui temos andado a ouvir, e o segundo saiu no ano seguinte, 71, e de título Rat On. Desse mesmo Total Destruction to Your Mind, ficamos hoje com Redneck e I Was Born Blue, Swamp Dog. Thank you.

Não é um disco para os ouvidos de toda a gente, mas é muito bom. Este de Robert Beatty, que assina Thrill Like a Race, saído na Spectrum Spools, de nome Persuasive Barrier. Ficamos com dois temas, Permetrine One e precisamente também o tema que lhe dá o título. São as despedidas de mais duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Não se esqueçam, o podcast encontra-se em www.orelhaextra.com e o contacto faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para fechar a porta, ainda música instrumental, mas no caso a violoncelista Julia Kent, o seu novo trabalho Character, o tema vai ser Transportation. Fiquem bem, regressamos para a semana. Tchau.